Aí um padre que não gostava de espanhóis, na sua Eucaristia ao domingo, começava ele no altar. Olha, das putas dos espanhóis! Essas bestas dos espanhóis! Essas sacanas dos espanhóis! Isto chegou aos ouvidos do bispo. Mandou-lhe uma carta, que aquilo era sacrilégio, pelo falar mal dos espanhóis. O padre mandou foder o bispo. E continuava ele. Olha, das putas dos espanhóis! Esses cabrões dos espanhóis! Essas bestas dos espanhóis! Isto chegou aos ouvidos do cardeal. Mandou-lhe uma carta, que era sacrilégio aquilo que eu estava a fazer, para não falar mal dos espanhóis, para falar, por exemplo, dos problemas sociais. Então o padre na missa de domingo começou ele. A droga em Espanha. A prostituição em Espanha. A corrupção em Espanha. Isto chegou aos ouvidos do Papa. Mandou-lhe uma carta, para não falar mal dos espanhóis. Que aquilo era sacrilégio, era pecado, para falar antes, por exemplo, da última ceia de Cristo. Então o padre na missa de domingo começou ele. E Jesus disse, Pedro, foste tu que me traíste? Jesus, eu jamais te farei uma coisa dessas. Tomé, foste tu que me traíste? Jesus, eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Judas, foste tu que me traíste? Pero, que dices?